Meu percussa, faz aquele toquinho pra nós. Esse mesmo. Mateuzinho, lá maior. Aqui, ó. Isso, bebê. Quem tiver tomando uma, canta esse refrão comigo aí, vai. Sensível demais, eu sou um alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois. Sensível demais, você me deixou e agora como dominar as emoções? Hoje eu tive medo de acordar de um sonho lindo, garantir, reter, guardar essa esperança. Ando em paraísos, descaminhos, precipícios. Ao teu lado vejo que ainda sou uma criança. Sensível demais, eu sou um alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois. Sensível demais, você me deixou e agora como dominar as emoções? Uma estrela pode não brilhar e o sol não aparecer. O inverno pode não passar e o verão desaparecer. Esse é o vivão. O meu coração pode parar, meu sorriso pode entristecer, a saudade pode machucar, mas não deixo de amar você. A saudade pode machucar, mas não deixo de amar. Alô, Caí, tamo junto! Seu amor é assim, ar que eu respiro, água que eu bebo, suor que eu transpiro. Só você faz explodir no meu peito essa louca paixão. Tá sofrendo, né, Ricardinho? Seu amor é assim, som e imagem, sonho sem fim, uma tatuagem. Te amo com todas as forças do meu coração. Você vai ficar em mim, pode crer, não dá pra esquecer. Um amor tão forte assim, quando vem, faz a gente se perder. Faz o coração do... Segura, Bahia, tamo junto. Faz a gente enlouquecer. Eu só sei fazer amor te chamando, gritando seu nome. Eu só sei te amar. Sinto falta de você quando some. A dor me consome. Eu sei que nunca mais te esqueço, pois basta só fechar os meus olhos pra te lembrar. Valeu!